Matéria-prima. Novos sons para conheceres na rua. Já há algum tempo que fazem parte da vibrante cena garage rock norte-americana, principalmente que se encontra em São Francisco e da qual provêm grandes bandas como os D.O.C.s, Fresh and Onlys ou o músico Ty Segall, e chamam-se Bare Wires. Recente e, em nossa opinião, melhor momento da carreira da banda liderada por Matthew Melton, os Bare Wires, está neste novo disco, Seeking Love, saído na Castleface, a editora de John Dwyer. Uma terça parte de glam rock com soft punk e pop dos 70s à mistura, num disco de canções que, depois de ouvidas e assimiladas, dificilmente nos abandonam. Mr. Music Man, may I have a fanfare, please? Aos sábados, entre as 19 e as 21 horas, na Rádio Universitária do Algarve, Orelha Extra. That's not a fanfare. Com Fernando Gabrita. Matéria-prima. Música para conhecer na rua, de hora a hora.